Fecheiro 11, capítulo 3. O meu pai organizou toda a família, os rebanhos e toda a sua casa para a viagem. Jacó liderava a caravana, segurando um grande cajado de oliveira na mão, flanqueado por Levi e Simeão, que se pavoneavam todos ufanos. Atrás deles iam as mulheres e crianças, que eram demasiado jovens para cuidarem dos rebanhos, pelo que os pequenos filho e filha de Uzna ficaram perto das pernas da mãe, e Zibatu levava a sua bebé numa funda que carregava à cintura. Eu comecei por ir perto de Zilpa, esperando aliviar a tristeza que se tinha colado a ela. Mas a mágoa dela acabou por me afugentar para perto da minha mãe e de Bilhá, que estavam tão absortas a planear as refeições que não me prestavam atenção. Por isso dirigi-me a Raquel, cujo sorriso não esmaeceu, mesmo quando o sol começou a bater-nos em cheio. A trouxa que ia às costas dela era mais do que suficientemente grande para levar os terafim. E eu tinha a certeza de que era ali que eles estavam escondidos. A José, Tali e Issa mandaram-nos tomar conta dos animais de carga perto das mulheres, o que os fez amuar e dar pontapés na poeira e resmungar que já eram suficientemente crescidos para lhes serem confiados trabalhos mais importantes do que tomar conta de um burro calmo e do boi que puxava o carro pesado. Exatamente atrás de nós e das bestas de carga, Ruben era responsável pelos rebanhos e pelos pastores, que incluíam Zebulon e Dan, Gad e Azer e os trabalhadores, Nomir, marido de Zibatu, e Zimri, pai das crianças de Uzna. Os quatro cães corriam em volta do perímetro dos rebanhos, com as orelhas coladas às cabeças enquanto trabalhavam. Só levantavam os olhos castanhos das cabras e das ovelhas quando Jacó se aproximava, e então dirigiam-se ao dono para desfrutarem por um momento do toque da mão e da voz dele. Judá, o nosso guardião da retaguarda, caminhava atrás dos rebanhos, vigiando-os para que nenhum animal se perdesse. Eu tendia a sentir-me sozinha, sem ninguém com quem falar, até porque o meu irmão parecia estar a apreciar a solidão. Estava espantada com a quantidade de pessoas que éramos e com aquilo que me parecia ser a nossa grande fortuna. José disse-me que éramos um pequeno grupo, fosse qual fosse a medida usada para nos qualificar, uma vez que só tínhamos dois animais de carga para carregar os nossos pertences. Mas eu continuei orgulhosa das posses do meu pai e pensava que a minha mãe se comportava como uma rainha. Tínhamos andado durante muito pouco tempo quando Levi apontou uma figura à nossa frente, sentada ao lado do caminho. Quando nos aproximamos, Raquel gritou: "Ina!" e correu à frente de nós para cumprimentar a sua amiga e mestra. A parteira estava vestida para viajar, com um burro carregado de cobertores e de cestos a seu lado. A caravana não parou devido à inesperada presença da mulher solitária. Teria sido inútil fazer parar o rebanho na ausência de água. Em vez disso, Ina aproximou-se de Jacó, conduzindo o seu burro e andando um passo atrás do meu pai. Ina não se dirigiu ao meu pai, mas falou a Raquel, para que Jacó pudesse ouvir as palavras dela. A parteira apresentou o seu caso com frases rebuscadas que pareciam estranhas, vindas de uma boca que habitualmente falava nos mais normais e por vezes rudes termos. "Oh, minha amiga", disse Ina, "não suporto ver-te partir. A minha vida seria desoladora na tua ausência e já estou demasiado velha para arranjar outra aprendiza. Só desejo juntar-me à tua família e estar entre vós pelo resto dos meus dias. Daria ao teu esposo tudo aquilo que possuo em troca da sua proteção e de um lugar entre as mulheres das suas tendas. Acompanhar-te-ia como tua serva ou como tua criada para praticar a minha arte no sul e aprender o que eles lá tiverem a ensinar. Ministraria à tua família pousando os tijolos para as mulheres que dela fazem parte, curando as feridas dos homens, oferecendo serviço à gula, a curandeira, em nome de Jacó. E depois elogiou meu pai, a quem chamou sábio para além de bondoso, e afirmou ser uma criada dele. Eu fui uma das muitas testemunhas do discurso de Ina. Levi e Simeão ficaram por perto, curiosos por saber o que a parteira queria. Léa e Bilhá tinham apressado o passo para descobrirem porque é que a sua amiga tinha aparecido entre elas. Até Zilpá acordou e se aproximou. Raquel virou-se para Jacó, com as sobrancelhas a pôr a questão, as mãos juntas perto do peito. O marido sorriu-lhe. A tua amiga é bem-vinda. Aos meus olhos será a tua criada. É tua como se fizesse parte do teu dote. Não há mais nada a dizer. Raquel beijou a mão de Jacó e pô-la por um momento sobre o coração dela. Depois levou Ina e o seu burro lá para trás, para perto dos nossos animais, onde as mulheres podiam falar com mais liberdade. Irmã, disse Raquel à parteira, o que é isto? Ina baixou a voz e começou a contar uma história triste sobre um nascituro deformado, uma cabeça pequenina, membros tortos, que uma rapariga que ficara grávida no seu primeiro sangue tivera, muito jovem, contou Ina zangada, mesmo muito jovem. O pai era um desconhecido, um homem de cabelos revoltos, com muitos anos, que só usava uma tanga e que trouxera a sua esposa à cabana de Ina. Quando o bebê e a mãe morreram, ele acusou a parteira de lhe ter causado desgraça à custa de feitiços. Ina, que tinha passado 3 terríveis dias a trabalhar para salvar a mãe, não conseguiu suster a língua. Exausta e pesarosa, chamou monstro ao homem e acusou-o de ser o pai da rapariga em vez de ser marido dela. E depois cuspiu-lhe na cara. Enraivecido, o desconhecido agarrou-a pelo pescoço e tê-la ia morto, não fora pelos vizinhos que tinham sido atraídos pelos gritos e que o apartaram dela. Ina mostrou-nos as nódoas negras no pescoço. O homem exigia ser recompensado pelas suas perdas pelo pai de Ina. Mas Ina não tinha pai, nem tinha irmão ou marido. Vivia sozinha desde a morte da mãe. Tendo mantido a cabana da sua família, não precisava de abrigo. E o ofício de parteira mantinha-a abastecida de cereal e de azeite e mesmo de lã para mercadejar. Uma vez que não era um fardo para ninguém, ninguém se tinha preocupado com ela. Mas agora o desconhecido, zangado, exigia saber porque é que os habitantes da aldeia toleravam tal abominação. Uma mulher sozinha é um perigo, gritou ele nas caras dos vizinhos de Ina. Onde estão os vossos juízes? Disse ele num silvo. Quem são os vossos anciãos? Com isto, Ina começou a ficar com medo. O homem mais poderoso da sua aldeia de adobe odiava-a, desde que ela tinha recusado uma oferta de casamento, feita em nome do filho tolo dele. Teve medo de que ele incitasse os homens contra ela e que pudesse mesmo fazê-la escrava. Idiotas, todos eles, disse ela cuspindo no pó. Os meus pensamentos viraram-se para vós, como refúgio, disse ela, dirigindo-se a todas as mulheres da minha família que caminhavam por perto, ouvindo cada uma das palavras dela. Raquel sabe que eu sempre quis ver mais sítios do mundo, para além daqueles montes poeirentos. E uma vez que Jacó trata as esposas dele melhor do que a maioria dos homens, comecei a ver a vossa partida como um presente dos deuses, prosseguiu ela. E irmãs, tenho que dizer-vos, estou cansada de comer a minha refeição da noite sozinha. Desejo ver um bebê que eu tenha ajudado a nascer, a crescer até à idade adulta. Desejo celebrar a lua nova entre amigas. Quero ter a certeza de que os meus ossos serão bem plantados após a minha morte. Olhando em volta para nós, sorriu abertamente. Por isso aqui estou. As mulheres sorriram-lhe, felizes por terem uma tal curandeira entre elas. Embora Raquel fosse muito capacitada, Ina era famosa pelas suas mãos de ouro, estimada pelas suas histórias. Zilpa viu no aparecimento de Ina um bom presságio. A presença da parteira animou-lhe tanto espírito que daí a pouco a minha tia começou a cantar. Não era nada de exaltante, apenas uma lenga-lenga infantil acerca de uma mosca que incomodava um coelho que comia o inseto, mas era comido por um cão, que por sua vez era comido por um chacal, que era caçado por um leão, que era morto por um gabarola, que era levado por An e Enlil, os deuses do céu, e posto nos céus para aprender uma lição. Era uma canção simples, que todas as crianças conheciam, e que, portanto, também todos os adultos que tinham sido crianças conheciam. Por alturas da última estrofe, todas as minhas mães e as outras mulheres e as crianças destas cantavam. Até os meus irmãos se tinham juntado, com Simeão e Levi a fazerem um concurso daquilo, a verem qual é que conseguia gritar mais alto do que o outro. Quando a canção acabou, todos bateram palmas e riram. Era bom estar livre da sombra de Labão. Era bom estar no limiar de uma vida nova. Foi a primeira vez que eu ouvi vozes femininas e vozes masculinas a cantar em conjunto. E durante toda a viagem, as fronteiras entre as vidas dos homens e das mulheres relaxaram. Nós juntámo-nos aos homens no trabalho de dar de beber ao rebanho. Eles ajudaram-nos a desempacotar as coisas para a refeição da noite. Nós ouvíamos-los a cantar canções de pastoreio dirigidas ao céu noturno e cheias de histórias sobre as constelações. Eles ouviam as nossas canções de fiar, que cantávamos enquanto andávamos e trabalhávamos a lã com pequenos fusos. Aplaudíamos-nos uns aos outros e ríamos em conjunto. Era tempo fora da vida, era como um sonho. A maior parte das vezes, os cantos eram entoados mesmo antes do sono, ou de manhã cedo, enquanto ainda estávamos frescos. Pela tarde, toda a gente estava faminta e com os pés doridos. Só passados vários dias, as mulheres se habituaram a usar sandálias, do amanhecer ao anoitecer. Em casa andávamos descalças nas tendas e à volta delas. Ina aliviava as nossas bolhas e as nossas dores, massageando-nos os pés com óleo perfumado com tomilho. No entanto, não havia nada de mal com o nosso apetite. Os longos dias deixavam toda a gente ferozmente faminta. Felizmente, os nossos irmãos supriam o pão ázimo e as papas de aveia da caminhada com aves e lebres que caçavam pelo caminho. A carne, preparada por Ina, tinha um sabor estranho, mas maravilhoso, como a especiaria de um amarelo vivo que ela tinha comprado. Corria pouca conversa durante a refeição da noite. Os homens formavam uma roda, as mulheres outra. Quando a lua se levantava, já toda a gente dormia. As mulheres e os bebés apinhados dentro de uma grande tenda. Os homens e os rapazes em cobertores debaixo das estrelas. Ao alvorecer, após uma refeição rápida de pão frio, azeitonas e queijo, recomeçávamos. Ao cabo de alguns dias, nesta rotina, mal me conseguia lembrar da minha velha vida enraizada num sítio só. Cada manhã trazia uma nova maravilha. No primeiro dia, Ina juntou-se a nós. No segundo dia, ao fim da tarde, chegámos à beira de um grande rio. O meu pai tinha dito que iríamos atravessar a grande água, mas eu não tinha pensado no significado das palavras dele. Quando chegámos ao topo de uma colina que dava sobre o vale do rio, fiquei espantada. Nunca tinha visto tanta água num só sítio, nem qualquer outro de nós, exceto Jacó e Ina. O rio não era muito largo no sítio onde passámos a vau, a ele, como Zilpa queria que eu dissesse. Mesmo assim, era 20 vezes mais largo do que os riachos que eu tinha conhecido. Estendia-se pelo vale como um carreiro brilhante, com o sol poente a incendiar-se no seu caminho. Chegámos a um ponto de passagem onde o fundo estava cheio de seixos e o vão era largo. O chão de cada uma das margens estava batido e alisado por muitas caravanas e o meu pai decidiu que pararíamos ali até à manhã seguinte. Os animais foram conduzidos à água e nós acampámos. Mas antes da refeição, o meu pai e os meus irmãos juntaram-se nas margens do Eufrates e derramaram uma libação de vinho no grande rio. Não éramos os únicos no vau. Nas margens, para cima e para baixo, tinham parado mercadores para comer e dormir. Os meus irmãos vaguearam e olharam para as caras novas e para as roupas estranhas. Um camelo! Gritou José. E os nossos irmãos correram atrás dele para verem mais de perto a besta de pernas magras. Eu não podia ir com eles, mas não fiquei com pena de ter sido deixada para trás, porque isso deu-me uma oportunidade de ir até ao rio, que me atraía como um contador de histórias. Fiquei à beira da água até que o último traço da luz do dia se tivesse desvanecido do céu. E mais tarde, depois da refeição da noite, voltei para saborear o cheiro do rio, que era tão excitante para mim como incenso, pesado e escuro e totalmente diferente do aroma doce e pálido da água do poço. A minha mãe, Léa, teria dito que eu cheirava às ervas que apodreciam nas margens e a presença misturada de tantos animais e homens, mas eu reconheci a fragrância daquela água da mesma maneira que conhecia o perfume do corpo da minha mãe. Fiquei sentada ao pé do rio, mesmo depois dos outros terem ido dormir. Balancei os meus pés na água até ficarem engelhados e suaves e brancos, como nunca os tinha visto. Ao luar, vi o modo como as folhas iam deslizando corrente abaixo, até desaparecerem. Fui embalada pelo lento correr da água contra os bancos de areia. Estava quase a dormir quando fui acordada por vozes. Virando-me para olhar para o lado da nascente, vi dois vultos a moverem-se no meio do rio. Por um momento pensei que talvez pudessem ser demónios do rio ou bestas da água que me viessem arrastar para a minha sepultura aquática. Não fazia ideia de que as pessoas se podiam mover através da água daquela maneira. Nunca tinha visto ninguém nadar. Mas depressa me apercebi de que eram apenas homens, os egípcios, que eram donos do camelo, falando um com o outro na sua língua estranha e ronronada. Embora o riso deles fosse baixo, a água transportava o som, como se eles estivessem a murmurar diretamente nos meus ouvidos. Não fui para o meu cobertor até eles terem deixado a água e terem devolvido ao rio a capacidade de continuar a sua pacífica viagem através da noite, sem ser perturbado. De manhã, o meu pai e os meus irmãos caminharam até ao rio sem parar, levantando as roupas para não as molharem. As minhas mães penduraram as sandálias nos cintos e deram gargalhadinhas por revelarem tanto das suas pernas. Zilpa cantarolou uma canção do rio enquanto fazíamos a travessia. Os gêmeos correram à frente, molhando-se um ao outro descuidadamente. Mas eu tive medo. Embora me tivesse apaixonado pelo rio, podia ver que no seu ponto mais profundo a água batia contra a cintura do meu pai. Isso queria dizer que eu ficaria submersa até ao pescoço e que seria engolida. Pensei em agarrar na mão da minha mãe como um bebê, mas ela estava a equilibrar uma trouxa na cabeça. As mãos de todas as minhas mães estavam ocupadas e eu era demasiado orgulhosa para pedir a José que me desse a ele. Não tinha tempo para ter medo. Os animais de carga estavam nas minhas costas, forçando-me a avançar. De modo que entrei no rio e senti a água a subir-me até aos tornozelos e às barrigas das pernas. A correnteza parecia uma carícia nos meus joelhos e coxas. Num instante, a minha barriga e o meu peito ficaram submersos. e eu soltei uma gargalhadinha. Não havia nada a temer. A água não continha qualquer ameaça. Só um abraço, que eu não queria quebrar. Desviei-me para um lado quando o boi passou, seguido pelo resto dos animais. Mexi os braços por entre a água, sentindo-os flutuar à superfície, observando as ondas e o rasto que seguiam o meu gesto. Aqui estava a magia, pensei eu. Aqui estava algo de sagrado. Observei as ovelhas a esticarem os pescoços para fora da água, as cabras, de olhos muito abertos, mal tocando o fundo com os cascos. E depois vieram os cães, que sabe-se lá como possuíam o truque de correr através da água, movimentando as pernas e avançando, ofegando, mas não sofrendo. Aqui estava mais magia. Os nossos cães conseguiam nadar tão bem quanto os egípcios. Por fim, Judá juntou-se a mim com um ar tão dubitativo em relação à água quanto o que eu tinha sentido alguns momentos antes. Irmã, disse ele, acorda e vem comigo. Aqui está a minha mão, ofereceu ele. Mas quando eu estendi a minha mão para agarrar a dele, perdi o apoio e caí para trás. Judá agarrou-me e arrastou-me. Estava de costas, com o céu por cima, e sentia a água a empurrar-me para cima. Ai! Um gritinho agudo escapou da minha boca. Um demónio do rio, pensei eu. Um demónio do rio agarrou-me. Mas Judá puxou-me para os seixos da margem mais distante e eu perdi a louca leveza no meu corpo. Mais tarde, nessa noite, quando me deitei para dormir entre as mulheres, contei às minhas mães o que tinha visto e sentido na margem e dentro do rio durante a minha travessia. Zilpá disse que eu estava enfeitiçada pelo deus do rio. Léa estendeu a mão e apertou a minha, tranquilizando-nos a ambas. Mas Ina disse-me, és uma criança da água. O teu espírito respondeu ao espírito do rio. Tens de ir viver para perto de um rio, um dia, Dina. Só ao pé de um rio serás feliz. Adorei cada momento da viagem para Canaã. Desde que mantivesse o meu fuso a trabalhar, as minhas mães não se importavam com o que eu fizesse ou onde é que eu ia. De modo que vagueava da frente da caravana para a retaguarda, tentando estar em todo lado e ver tudo. Lembro-me pouco da terra ou do céu, que devem ter mudado enquanto viajávamos. Uma vez, Raquel e Ina levaram-me com elas para colher ervas e flores num monte que se tornava cada vez mais íngreme e mais escarpado à medida que nos dirigíamos para sul. Fiquei espantada ao ver árvores a crescerem tanta quantidade, que até mulheres tão elegantes como Raquel e Ina tinham de andar em fila indiana para passarem entre elas. Lembro-me das curiosas agulhas dessas árvores que deixavam os meus dedos a cheirar a verde durante todo o dia. Do que eu mais gostava era das vistas da estrada. Havia caravanas que se dirigiam de volta ao Egito, carregadas de cedro, filas de escravos com destino a Damasco e mercadores de Siquém que se dirigiam a Carchemes, perto da nossa antiga casa. Tanta gente estranha passava por nós, homens sem barba, como rapazes, e homens enormes, negros, de tronco nu. Embora houvesse menos mulheres na estrada, vi, de relance, mães cobertas de véus negros, escravas nuas, e uma bailarina que usava um peitoral feito de moedas de cobre. José ficava tão fascinado pelas pessoas quanto eu e, por vezes, corria para ver mais de perto um animal ou um traje particularmente estranhos. Eu era demasiado tímida para ir com ele e as minhas mães não o teriam permitido. O meu irmão descrevia-me o que via e nós maravilhávamos-nos com aquilo tudo. No entanto, eu não partilhava as minhas observações da nossa família com José. Sentia-me como uma ladra a espiar os meus pais e irmãos, mas ardia por saber mais coisas acerca deles, especialmente sobre o meu pai. Uma vez que Jacó caminhava um pouco connosco todos os dias, eu observava-o e reparava no modo como ele tratava as minhas mães. Ele falava com Léa acerca de provisões e de planos, com Raquel acerca de memórias da sua viagem para norte, para Harán. Tinha cuidado para não desrespeitar nenhuma das mulheres com as atenções que lhes concedia. Zilpá curvava a cabeça quando meu pai se aproximava e ele respondia na mesma moeda, mas raramente falavam. Jacó sorria a Bilhá, como se ela fosse filha dele. Ela era a única que ele tocava, passando a mão sobre o sedoso cabelo negro dela, quanto quer que passasse por ela. Era um ato de familiaridade que parecia exprimir a ternura dele, mas que também provava a ausência de poder dela, enquanto a menor das esposas dele. Bilhá não dizia nada, mas corava imenso quando ele lhe fazia estas carícias. Reparei que a devoção de Rubén por Bilhá não se tinha apagado com o tempo. A maior parte dos meus irmãos, à medida que iam ficando mais altos e lhes nascia a barba, desatava os laços de infância que tivera com as mães e titis. Todos, exceto Rubén, que gostava de andar perto das mulheres, especialmente de Bilhá. Durante a viagem, ele parecia saber onde é que ela estava a cada momento. Quando ele a chamava, ela respondia, sim, irmão, embora ele fosse sobrinho dela. Ela nunca falou dele a ninguém. E eu penso que nunca a ouvi dar voz ao nome dele, mas percebia muito bem o afeto que os unia e alegrava-me com isso. Rubén era fácil de conhecer, mas Judá era irrequieto. Tinha escolhido a sua posição atrás do rebanho, mas por vezes fazia pressão sobre um dos irmãos mais novos para que este ocupasse o lugar dele para poder vaguear. Subia ao topo de uma colina rochosa e gritava para nós cá embaixo e depois desaparecia até ao anoitecer. Ele ainda é jovem para isso, mas já está faminto por uma mulher, murmurou Ina à minha mãe uma noite, quando Judá veio para o pé do fogo mais tarde, procurando seu jantar. Voltei-me para Judá e apercebi-me de que o corpo do meu irmão tinha começado a tomar a forma do corpo de um homem, com os braços bem musculados, as pernas cobertas de pelos. Ele era o mais bonito de todos os meus irmãos. Os dentes dele eram perfeitos, brancos e pequenos. Lembro-me disto porque ele sorria tão raramente que os dentes dele eram sempre uma surpresa. Anos mais tarde, quando vi pérolas pela primeira vez, pensei nos dentes de Judá. Ao olhar para Judá como um homem, pensei que Rubén já tinha certamente idade para casar e ter filhos. Na realidade, ele era pouco mais novo do que Nomir, cuja filha estava quase pronta para andar. Simeão e Levi também eram suficientemente crescidos para terem esposas. E então percebi outra das razões porque tínhamos deixado Harán, para conseguir preços para as noivas dos meus irmãos, sem que os dedos peganhentos de Labão se metessem no caminho. Quando fiz uma pergunta à minha mãe sobre isto, ela disse, é claro que sim. Mas eu fiquei impressionada com os meus conhecimentos mundanos e com a minha perspicácia. Já ninguém falava de Labão. À medida que os dias foram passando e que a lua começou a minguar, parecia que estávamos livres das garras do meu avô. Jacó quase tinha deixado de visitar Judá na retaguarda do rebanho, olhando por cima do ombro para ver se o seu sogro estaria a vir na nossa pelgada. Em vez disso, os pensamentos dele viraram-se para Edom e para o encontro com Esaú, o irmão que não via havia 20 anos, desde o dia em que ele tinha roubado a bênção do pai e tinha fugido. Quanto mais nos afastávamos de Harán, mais Jacó falava de Esaú.